Fecheiro 24, capítulo 70. De aborto com Pietro nem sequer experimentei falar. Estava muito feliz por eu lhe dar outro filho. E, aliás, eu própria tinha medo de tentar essa via. A palavra dava-me dor de estômago. Quem falou em aborto foi Adele, por telefone. Mas desviei logo o assunto, com frases vagas do género: a Dedê precisa de companhia. Crescer sozinho é mau. Mais vale dar-lhe um irmãozinho ou uma irmãzinha. E o livro? Vou bem lançada, menti. Deixas-me ler? Com certeza. Estamos todos à espera. Bem sei. Fiquei aterrorizada. Quase sem pensar tomei uma iniciativa que causou espanto a Pietro, talvez até a mim. Telefonei à minha mãe, disse que esperava outro bebé. Perguntei-lhe se queria vir passar uns tempos a Florença. Resmungou que não podia. Tinha de cuidar do meu pai e dos meus irmãos. Gritei-lhe: isso significa que por tua culpa não escreverei mais. Estou-me nas tintas para isso, respondeu. Levar vida de senhora não te chega? E desligou. Mas 5 minutos depois ligou a Elisa. Eu tomo conta da casa, disse. A mãe vai amanhã. Pietro foi buscar a minha mãe à estação de automóvel. O que a envaideceu? Fê-la sentir-se amada. Assim que pôs o pé dentro de casa, mencionei-lhe uma série de regras. Não alteres a ordem do meu escritório, nem do de Pietro. Não estragues Dedê com mimo. Nunca te intrometas entre mim e o meu marido. Vigia Clélia sem entrar em conflito com ela. Considera-me uma estranha que não pode ser incomodada por motivo nenhum. Permanece na cozinha ou no teu quarto, se eu tiver visitas. Resignara-me à ideia de que ela não respeitaria nenhuma daquelas regras. E afinal, como se o medo de a mandar embora tivesse modificado a sua natureza, numa questão de poucos dias tornou-se uma criada dedicada que acudia a todas as necessidades da casa e resolvia todos os problemas com decisão e eficácia, sem causar incómodos a mim nem a Pietro. De tempos a tempos ia a Nápoles, e a sua ausência fazia-me sentir de imediato exposta às eventualidades. Temia que ela já não voltasse, mas voltou sempre. Contava-me as novidades do bairro. Carmen estava grávida, Marisa tivera um rapaz, Gigliola estava prestes a dar o segundo filho a Michele Solara. De Lila não falava, para evitar conflitos. E depois transformava-se numa espécie de espírito da casa, que, invisível, nos garantia a todos roupa lavada e bem passada, refeições com os sabores de infância, um apartamento sempre limpo, uma ordem que mal se descompunha, se compunha com uma prontidão doentia. Pietro bem pensou em tentar ainda livrar-se de Clélia, e minha mãe mostrou-se de acordo. Irritei-me. Mas em vez de me zangar com o meu marido, dei-lhe um raspanete a ela, que se retirou para o quarto sem responder. Pietro repreendeu-me e não sossegou enquanto não me reconciliei com a minha mãe, o que aconteceu sem demora e de boa vontade. Adorava-a. Dizia que era uma mulher muito inteligente e muitas vezes ficava a conversar com ela na cozinha depois de jantar. Dedê chamava-lhe avó e ligou-se a ela de tal maneira que ficava aborrecida quando Clélia aparecia. Pois bem, disse para comigo, está tudo em ordem, agora não tens desculpas. E obriguei-me a concentrar-me no livro. Reanalisei os apontamentos. Convenci-me definitivamente de que tinha de seguir novas vias. Queria deixar para trás aquilo que Franco definira como uma história de paixonetas e escrever qualquer coisa que se adequasse aos tempos das manifestações nas praças, das mortes violentas, da repressão policial, dos receios de um golpe de Estado. Não encontrei nada que fosse além de uma dezena de páginas amorfas. O que é que me faltava, então? Era difícil dizer. Talvez Nápoles, o bairro, ou uma imagem como aquela de A Fada Azul, ou uma paixão, ou uma voz a que eu atribuísse a autoridade e que me orientasse. Estava à secretária, inutilmente, durante horas, passava os olhos por romances, Nunca saía do escritório com medo de ser feita prisioneira por Dedé. Como era infeliz! Ouvia a voz da menina no corredor, a de Clélia, o andar claudicante da minha mãe. Levantava a saia, olhava para a barriga que já começava a crescer, espalhando por todo o corpo um bem-estar não desejado. Estava prenha pela segunda vez e, no entanto, vazia. Capítulo 71. Foi então que comecei a telefonar a Lila. Não esporadicamente, como acontecera até ali, mas quase todos os dias. Fazia dispendiosas chamadas interurbanas com o único objetivo de me esconder na sua sombra, deixar passar o tempo da gravidez, esperar que, de acordo com um velho hábito, ela me pusesse a fantasia a funcionar. Naturalmente, tinha o cuidado de não dizer coisas inconvenientes e esperava que ela também não as dissesse. Hoje em dia sabia claramente que cultivar a nossa amizade só era possível desde que tivéssemos freio na língua. Por exemplo, eu não podia confessar-lhe que uma parte tenebrosa de mim receara que ela me fizesse bruxarias à distância e que essa parte continuava a esperar que ela adoecesse e morresse. Ela, por exemplo, não podia dizer-me as verdadeiras razões que estavam por trás do tom áspero, muitas vezes ofensivo, com que me tratava. Por isso, limitávamo-nos a falar de Genaro, que era um dos melhores alunos da primária, de Dedé, que já sabia ler, e fazíamo-lo como duas mães, com as suas gabarulices normais de mães. Ou falava-lhe das minhas tentativas para escrever, mas sem dramatizar, dizia apenas: estou a trabalhar, não é fácil, a gravidez cansa-me um bocado. Ou tentava perceber se Michele ainda andava de roda dela, para aprender de alguma maneira e tê-la para si. Ou às vezes experimentava perguntar-lhe se gostava de certos atores de cinema ou da televisão e levá-la a dizer-me se se sentia atraída por homens diferentes de Enzo. E nesse caso confidenciar-lhe que também me acontecia gostar de homens diferentes de Pietro. Mas parecia que este último tema não lhe interessava. Sobre os atores, dizia quase sempre: quem é? Nunca ouvi. Nem no cinema, nem na televisão. E se me limitava a pronunciar o nome de Enzo, começava imediatamente a atualizar-me a respeito da história dos computadores, baralhando-me com uma gíria incompreensível para mim. Eram descrições entusiasmadas. E às vezes, para a hipótese de poderem vir a ser-me úteis no futuro, tomava notas enquanto ela falava. Enzo realizara a sua aspiração. Agora trabalhava numa pequena fábrica de roupa a 50 quilómetros de Nápoles. A empresa alugara uma máquina à IBM e ele era administrador de sistemas. Sabes qual é o trabalho dele? Esquematiza os processos manuais, transformando-os em diagramas de fluxo de dados. A unidade central da máquina é do tamanho de um guarda-fato de três portas e a memória é de 8 KB. Que quente que é, Lenu! Não fazes ideia. O computador é pior do que um aquecedor. Abstração máxima, juntamente com suor e muito cheirete. Falava-me de núcleos de ferrite. Anéis atravessados por um cabo elétrico cuja tensão determinava a sua rotação. 0 ou 1. E um anel era um bit. E um conjunto de 8 anéis podia representar um byte, isto é, um caráter. Enzo era o protagonista absoluto dos arrazoados de Lila. Ele dominava toda aquela matéria como um deus. Manipulava o respectivo vocabulário e conteúdo no interior de uma enorme sala com grandes aparelhos de ar-condicionado. Um herói que conseguia que a máquina fizesse tudo aquilo que as pessoas faziam. Estás a compreender? Perguntava-me de vez em quando. Respondia debilmente que sim, mas sem saber do que ela estava a falar. Percebia apenas que ela via muito bem que eu não compreendia nada e que me envergonhava disso. O seu arrebatamento foi aumentando, de chamada para chamada. Enzo agora ganhava 148 mil liras por mês. Exato, 148. Porque ele era fantástico. O homem mais inteligente que ela alguma vez conhecera. tão fantástico, tão esperto, que depressa se tornara indispensável e arranjar a maneira de ela também ser contratada como ajudante. Pronto, a novidade era esta. Lila estava de novo a trabalhar e desta vez gostava. Ele é o chefe, Lenu, e eu a subchefe. Deixo o Genaro com a minha mãe, às vezes até com o Stefano, e vou para a fábrica todas as manhãs. Eu e Enzo estudamos a empresa ponto por ponto. Fazemos aquilo que os empregados fazem para perceber bem o que temos de meter no computador. Apontamos, por exemplo, os movimentos contabilísticos, colamos as marcas nas faturas, verificamos as cadernetas dos aprendizes, as fichas de presença e depois transformamos tudo em diagramas e buracos nas fichas. Pois, pois, também sou perfuradora. Trabalho com mais 3 mulheres e dão-me ao todo 80 mil liras. 140 mais 80 são 228, Lenu. Eu e o Enzo somos ricos. Daqui a uns meses ainda vai ser melhor, porque o patrão viu que eu tenho capacidades e quer mandar-me fazer um curso. Vê lá a vida que eu tenho. Estás satisfeita? Capítulo 72. Uma noite foi ela que me ligou. Disse que acabara de receber uma notícia muito triste. Dário, o estudante de que me falara havia tempo, o rapaz do comitê que distribuía panfletos em frente da Socavo, fora morto à paulada na Piazza del Gesù, mesmo à saída da escola. Pareceu-me preocupada. Começou a falar-me do manto negro que pendia sobre o bairro e sobre toda a cidade. Agressões atrás de agressões. Por trás de muitos desses espancamentos, disse, estavam os fascistas de Gino. E por trás de Gino estava Michele Solara. Nomes que, ao pronunciá-los, carregou de um velho asco e de uma raiva nova. Como se por trás daquilo que dizia houvesse muito mais que ficava por dizer. Pensei, como é que ela tem tanta certeza de quem são responsáveis? Talvez se tenha mantido em contacto com os estudantes da Via dei Tribunali. Talvez a sua vida não se resuma só aos computadores de Enzo. Ouvia, sem interromper, enquanto ela deixava fluir as palavras à sua maneira envolvente. Falou com muito pormenor de um determinado número de expedições de neofascistas que partiam da delegação do MSI em frente da escola primária, se espalhavam pelo retifilo, pela piazza município, pelo vomero acima e atacavam camaradas com barras de ferro e à facada. Até Pasquale fora zurzido duas vezes, partiram-lhe os dentes da frente e Enzo, uma noite, andara ao murro com o próprio Gino, mesmo à porta de casa. Depois parou, mudou de tom. Lembras-te? Perguntou-me. Do ambiente do bairro quando éramos pequenas? Está pior. Não, está igual. E referiu o sogro, Dom Aquile Carratge, o agiota, o fascista, e Peluso, o carpinteiro, o comunista, e a guerra que houvera mesmo diante dos nossos olhos. A partir dali mergulhámos, pouco a pouco, naqueles tempos. Eu lembrava-me de um pormenor, ela de outro. Até que Lila acentuou as propriedades visuais das palavras e começou a falar-me do assassinato de Dom Aquila, como fazia em pequena, com fragmentos da realidade e muita fantasia. A facada no pescoço, o longo espirro de sangue que manchara uma panela de cobre. Como fizera na época, rejeitou a ideia de ter sido o carpinteiro que o matou. Disse com uma convicção adulta. A justiça de então, como aliás a de hoje, satisfez-se imediatamente com a pista mais óbvia, aquela que conduzia ao comunista. Depois exclamou, mas quem nos diz que foi de facto o pai de Carmen e de Pasquale? E quem nos diz que foi um homem e não uma mulher? Eu, como numa brincadeira de infância, quando nos parecia que éramos complementares em tudo, seguia passo a passo, sobrepondo excitada a minha voz à dela. E tive a impressão de que juntas, as miúdas de outrora e as adultas de hoje, estávamos a chegar a uma verdade que ficara duas décadas por pronunciar. Ora, pensa lá, disse-me, Quem é que efetivamente ganhou com aquele homicídio? A quem é que foi parar o mercado da usura, que era dominado por Dom Aquile? Pois é, a quem? Encontramos a resposta em uníssono. Quem ganhara com isso fora a mulher do livro vermelho, Manuela Solara, a mãe de Marcello e de Michele. Foi ela que matou Dom Aquile, dissemos baixinho. E depois murmuramos, primeiro eu, depois ela, entristecendo. Mas o que estamos nós a dizer? Basta, somos ainda duas crianças, não chegaremos a crescer. Capítulo 73. Por fim achei o momento bonito. Havia muito tempo que não encontrávamos aquele entendimento de outrora. Só que desta vez o entendimento se limitava a um emaranhado de respirações vibrantes através dos fios de telefone. Não nos víamos havia muito tempo. Ela desconhecia o meu aspecto, depois de duas gravidezes. Eu não sabia se ela continuava pálida, esquelética ou se mudara. Havia alguns anos que falava com uma imagem mental que a voz desenterrava com preguiça. Talvez fosse por isso que o assassinato de Dom Aquile me pareceu sobretudo uma invenção, o âmago de uma possível história. E assim que desliguei o telefone, tentei dar ordem à nossa conversa, reconstituindo as passagens com base nas quais Lila me fizera transitar, fundindo passado e presente, do homicídio do pobre Dário para o do usurário, até chegar a Manuela Solara. Tive dificuldade em adormecer. Pensei muito tempo naquilo. Senti cada vez com mais clareza que aquele material podia ser uma margem de onde partir para arranjar uma história. Nos dias que se seguiram, misturei Florença com Nápoles, os tumultos atuais com as vozes longínquas, o desafogo de hoje e o trabalho que tivera para me afastar das minhas origens, a ansiedade de tudo perder e o fascínio do regresso. Tanto pensei que me convenci de que podia fazer disso um livro. Com esforço, evocando contínuos e dolorosos pensamentos, enchi um caderno quadriculado, construindo uma trama de violências que reconstituía os últimos 20 anos. Lila às vezes telefonava, perguntava: porquê é que não telefonas? Não estás bem? Estou ótima, ando a escrever. E quando escreves? Eu já não existo? Existes, mas eu distraio-me. E se eu estiver doente? Se precisar, telefonas. E se não telefonar, ficas mergulhada no teu livro? Sim, invejo-te, felizarda. Trabalhei com a ansiedade crescente de não conseguir chegar ao fim da história antes do parto. Tinha medo de morrer ao dar à luz e deixar o livro por acabar. Foi duro. Não teve nada a ver com a inconsciência feliz com que escrever o primeiro livro. Uma vez delineada a história, apliquei-me para dar ao texto um desenvolvimento mais pensado. Queria uma escrita acelerada, nova, intencionalmente caótica, e não poupei. Depois trabalhei numa segunda e minuciosa versão. Voltei ainda a fazer e refazer cada linha, quando com uma lettera 32 que comprara quando estava grávida de Dedé, e graças ao papel químico, transformei os cadernos num volumoso texto datilografado em 3 vias, quase 200 páginas, sem uma gralha. Era verão, fazia muito calor, tinha uma barriga enorme. Aparecera-me outra vez a dor no glúteo, e aí vinha, e os passos da minha mãe pelo corredor enervavam-me. Agrafei as folhas, descobri que estava com medo. Durante vários dias não fui capaz de me decidir. Inquietava-me a ideia de o dar a ler a Pietro. Talvez o melhor, pensei, seja enviá-lo diretamente a Adele. Ele não é a pessoa indicada para este género de história. Além disso, com a pertinácia que o caracterizava, continuava a tornar muito difícil a sua vida na faculdade. Voltava para casa enervado, tinha conversas abstratas comigo sobre o valor da legalidade. Enfim, não se encontrava no estado de espírito indicado para ler um romance onde havia operários, patrões, lutas, sangue, camorristas, agiotas. Para mais, era o meu romance. Mantei-me afastada da embrulhada que lhe vai por dentro. Nunca se interessou por aquilo que eu era e por aquilo que me tornei. Que sentido faz dar-lhe o livro? Limitar-se-á a discutir esta ou aquela escolha lexical, a pontuação. E se eu insistir num parecer seu, só dirá frases vagas. Expedi uma cópia datilografada para Adele e depois telefonei-lhe. Terminei. Como fico feliz. Envias-me? Mandei-te esta manhã. Parabéns. Estou desejosa de o ler. Capítulo 74. Preparei-me para esperar. Uma espera que se tornou muito mais ansiosa do que a do bebé que me dava pontapés na barriga. Contei-os um a um. 5 dias. Adele nada disse. No 6º dia, ao jantar, enquanto o Dedê se esforçava por comer sozinha para não me aborrecer, e a avó morria de desejo de ajudar, mas não se atrevia, Pietro perguntou-me: terminaste o teu livro? Sim. E por que o deste a ler à minha mãe e a mim não? Tens que fazer, não queria incomodar-te. Mas se o quiseres ler, está uma cópia na minha secretária. Não respondeu. Esperei. Perguntei. Disse-te a Adele que lhe o enviei? Quem é que querias que fosse? Já terminou? Sim. E o que é que ela acha? Ela logo te diz. São assuntos vossos. Tinha levado a mal. Depois do jantar, levei a cópia da minha secretária para Adele. Adormeci Dedê. Vi televisão sem ver nem ouvir nada. Depois fui para a cama. Não consegui pregar olho. Por que é que Adele falara do livro com Pietro e a mim ainda não telefonara? No dia seguinte, 30 de julho de 1973, fui verificar se o meu marido começara a lê-lo. A cópia encontrava-se debaixo dos livros com que ele trabalhara durante grande parte da noite. Era evidente que nem a folheara. Enervei-me, gritei a Clélia que tomasse conta de Dedê, que não estivesse de braços cruzados, deixando a responsabilidade de tudo para a minha mãe. Fui muito severa. E a minha mãe, como é evidente, tomou a coisa por um sinal de afeto. Tocou-me na barriga para me acalmar. Perguntou: se for outra menina, que não me lhe pões? Tinha mais em que pensar. Doía-me a perna. Respondi ao acaso: Elsa. Pôs-se séria. Só tarde demais me dei conta de que ela esperava que lhe respondesse. Demos a Dedê o nome da mãe de Pietro. Se tivermos mais uma menina, pomos-lhe o teu nome. Tentei justificar-me, mas sem convicção. Disse-lhe: tenta compreender, tu chamas-te Imacolata. Não posso dar um nome desses à minha filha, não gosto. Ela resmungou: porquê? Elsa é mais bonito? Retorqui: Elsa é como Elisa. Se for caso disso, ponho-lhe o nome da minha irmã. Deves ficar contente. Não falou mais comigo. Ah, que farta! Estava de tudo. Fazia cada vez mais calor. Escorria suor. Não suportava a minha barriga pesada. Não suportava coxear. Não suportava nada, nada, nada. Finalmente, pouco antes da hora do almoço, Adele telefonou. A voz não continha a habitual nota irónica. Falou comigo pausadamente e séria. Senti que lhe custava pronunciar cada palavra. Disse com grandes rodeios e muitos senãos que o livro não era bom. Mas quando tentei defender o texto, deixou de estar à procura de palavras que não me ferissem e tornou-se explícita. A protagonista era antipática. Não havia personagens, mas sim esboços. As situações e os diálogos eram amaneirados. A escrita pretendia ser moderna e era apenas desordenada. Todo aquele ódio tornava-se desagradável. O final era grosseiro, do western à italiana. Era uma afronta à minha inteligência, à minha cultura, ao meu talento. Remeti-me ao silêncio. Ouvi as suas críticas até ao fim. Concluiu dizendo: o romance anterior era vivo, novo, enquanto este é velho nos conteúdos, e escrito de um modo tão pretencioso que as palavras parecem vazias, disse-lhe baixinho. Talvez a editora seja mais benevolente? Tornou-se mais rígida. Respondeu: se quiseres mandar-lhe, manda. Mas parto do princípio de que o considerarão impublicável. Não soube o que dizer-lhe. Murmurei: está bem, vou refletir sobre isso. Adeus. Mas ela reteve-me. Mudou rapidamente de registro. Começou a falar em tom afetuoso de Dedé, da minha mãe, da minha gravidez, de Maria Rosa, que lhe dava muitas arrelias. Depois perguntou-me: por que não deste o livro a ler ao Pietro? Não sei. Ele podia ter-te aconselhado. Duvido. Não lhe dás crédito nenhum? Não. Depois, fechada no meu quarto, desesperei-me. Fora humilhante. Não conseguia suportar. Não comi quase nada. Adormeci com a janela fechada, apesar do calor. Às 4 da tarde tive as primeiras dores. Não disse nada à minha mãe. Peguei no saco que tinha preparado havia tempo, pus-me ao volante do carro e dirigi-me para a clínica, na esperança de morrer pelo caminho, eu e o meu segundo filho. Mas correu tudo muito bem. Tive dores lancinantes. Nasceu-me outra menina dentro de poucas horas. Pietro bateu-se logo na manhã seguinte para dar à nossa segunda menina o nome da minha mãe. Parecia-lhe uma homenagem necessária. Eu, de péssimo humor, repeti que estava farta de seguir a tradição. Repeti que ela devia chamar-se Elsa. Quando saí da clínica e voltei para casa, a primeira coisa que fiz foi telefonar a Lila. Não lhe disse que acabara de dar à luz. Perguntei-lhe se lhe podia mandar o romance. Ouvi a leve respiração dela durante alguns segundos. Depois murmurou: leio quando sair. Preciso da tua opinião já. Há que tempos que não abro um livro, Lenu. Já não sei ler, não sou capaz. Peço-te, por favor. O outro publicaste-o e mais nada. Este não, porquê? Porque o outro nem sequer me parecia um livro. Só te posso dizer se gostei. Está bem, é suficiente.